Valeu, turma. Aquele grande abraço para você. Fiquem com Deus e muito obrigado pela amizade, pelo carinho, pela audiência no nosso Sertanejo Classe A, que vai ficando por aqui na Rádio Cultura de Valença. Vem aí, meu amigo Anderson Carlos, com mais um campeão de audiência no rádio e também na internet, no celular, com o show do Anderson Carlos. Com muita música e informação. Fiquem com Deus e até amanhã. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau. Você ouviu Sertanejo Classe A. Voltamos amanhã. ZYJ 493. Rádio Cultura M de Valença. 1570 kHz. Valença, Rio de Janeiro, Brasil. A emissora que deixa você de bem com a vida.